entender os teus caminhos. Se eu não te buscar de todo o coração, os teus caminhos são eternos, cheios de bondade e vida. Eu quero a tua direção. Se em meus passos eu tropeço, se às vezes eu não sei pra onde ir, eu quero andar em teus caminhos e confiar vivendo pela fé. Entender os teus caminhos, se eu não te buscar de todo o coração, os teus caminhos são eternos, cheios de bondade e vida. Eu quero a tua direção. Se em meus passos eu tropeço, oh meu Deus, se às vezes eu não sei pra onde ir, eu quero andar em teus caminhos, oh, oh, oh, e confiar vivendo pela fé. É o meu prazer te conhecer, me arrepender dos meus caminhos e me converter aos teus. É o meu prazer te conhecer, me arrepender dos meus caminhos ter aos teus, ó Deus de amor. Se em meus passos eu tropeço, que às vezes eu não sei pra onde ir, eu quero andar em teus caminhos, meu Deus, e confiar vivendo pela fé. É o meu prazer te conhecer, arrepender dos meus caminhos e me converter aos teus. É o meu prazer te conhecer, me arrepender dos meus caminhos e me converter aos teus, ó Deus de amor. Ó Deus de amor.